O homem no leito de morte chama sua esposa para uma última pergunta. Ô, véia, olha, agora que eu tô aqui morrendo, eu tenho que confessar pra você um negócio. Teve uma vez apenas nessa vida. Uma vez que eu te traí, eu lhe traí sim, mas foi só uma vez. Você me deixou sozinho muito tempo, você foi viajar, você foi pra casa de sua mãe. E eu acabei te traindo, eu preciso saber. Agora, já que eu confessei pra você, eu preciso saber, minha véia, antes de eu morrer, você já me traiu alguma vez? Ô, Zé, ô, meu amado, você se lembra quando você se candidatou a deputado pela nossa cidade? Ô, minha filha, tá parecendo uma cabrita, eu lembro sim, e daí? E só faltavam 280 votos pra você se eleger.